Silk Shabbat, Silk Shabbat, Silk Shabbat, pelo nome cotidiano e mano a mano, poupa a poupa e sem poupa alguma, mas com toda a circunstância, impedância contada, não tem jogos nem nada, as vidas erradas, bem notadas, trajetórias despedidas, quando diferidas, passam-lhes e rimas e são medidas. Quando o campo é docente da tua vida, e te apontamos ao ego contigo, ignoras ao prego, para que fugires todo aquele cruzado, fugiado, é coçado, cada paz com a ti é afirmado, crucificado, é suscitado, é imaginário, trinitário, dera dito da voz, o que puro e polo e pulo, deve crado, demo, não logo as patas, os mundo e puro e polo e pulo, deve crado, demo, não logo as patas. Os mundo e puro e polo e pulo, deve crado, demo, não logo as patas.